Tem tanta gente dançando aqui dentro do salão. E eu no canto sentada, olhando pra multidão. Os pares passam dançando em frente da minha mesa. E a cada toque do DJ aumenta a minha tristeza. Parece até que o DJ olhou pro meu coração, pois começou a tocar aquela triste canção. Gina Lobrista, na batida do coração. O baile está terminando, porque o dia raiou. Os casais vão se afastando, vão só falando de amor. E eu sozinha ficando aqui dentro do salão, minha tristeza aumentando a cada nova canção. Parece até que o DJ entendeu o drama meu, pois novamente tocou essa canção de um adeus.